afetando o Sairé. Na vila de Alter do Chão tinha lendas no passado que causa admiração. Do Lago Verde saía um cavalo encantador, formado de grão de areia naquela praia de amor. Ele seguia para o Lago do Jacundá e em grão de areia voltava a se transformar. Ele seguia para o Lago do Jacundá e em grão de areia voltava a se transformar. Era um cavalo branco, bonito como a aurora. Todo ano aparecia, trago isto na memória. Ele fugia do meio da multidão, era encantado nas praias de Alter do Chão. Ele fugia do meio da multidão, era encantado nas praias de Alter do Chão. Do Sairé, na vila de Alter do Chão, tinha lendas no passado que causa admiração. Do Lago Verde saía um cavalo encantador, formado de grão de areias daquela praia de amor. Ele seguia para o Lago do Jacundá e em grão de areias voltava a se transformar. Ele seguia para o Lago do Jacundá e em grão de areia voltava a se transformar. Era um cavalo branco, bonito como a aurora. Todo ano aparecia, trago isto na memória. Ele fugia do meio da multidão, era encantado nas praias de Alter do Chão. Ele fugia do meio da multidão, era encantado nas praias de Alter do Chão. Ele fugia do meio da multidão, era encantado nas